É isso aí, pessoal. Essa é a Rádio Livre, Livre, Livre, Livre Capivara. E esse é o seu programa Pérolas aos Poucos. Hoje nós tocaremos o grande som do David Bowie, do grande David Bowie. É, acho que a nossa incursão no mais próximo que a gente vai chegar de pop, talvez, né, cara? E, mas pra você ver como todos os gêneros são legais pra gente, tem... Até no pop dá pra se salvar bastante coisa na nossa concepção do que é bom e ruim. Mas antes eu queria fazer um pequeno comunicado político. Eu tenho pensado aqui muito na história, na verdade, da ocupação da USP, mas não é só a ocupação da USP, é a doença do Lula, é qualquer crime bárbaro, ou menos bárbaro, ou nem um pouco bárbaro. A gente vê o pessoal na internet, mas na rua também, pedindo sangue, sangue, sangue. E tratando qualquer liberdade individual como uma afronta. E eu tenho um certo receio de que nós estamos numa antessala de um novo fascismo. Então, para não dizer que eu não fiz nada, eu vou ler um texto aqui meu, depois vou ler um que serve de introdução para um texto do Alan Moore, grande quadrinista inglês, que ele escreveu em 1988, antevendo uma situação mais ou menos como a nossa, para você ver como há 25 anos atrás as coisas já se mostravam do jeito que está hoje. Então vamos lá. Praticamente não há polêmica, pelo menos não na mídia oficial, sobre a invasão da reitoria da USP. Os leitores da Folha de São Paulo já estavam nervosos com a tomada da Fefeleche, e depois que o movimento decidiu continuar a ação, mesmo com uma derrota em assembleia, iniciou-se uma sessão de salivação hidrofóbica. Os alunos foram alçados à condição de causa e sintoma de tudo que há de terrível no Brasil, que por isso seria de longe o pior país do mundo. A ação pode ser discutível, e é claro que a sociedade tem direito de opinar sobre um bem público como a USP. Porém, é necessário lembrar que o verdadeiro uso político da universidade é a sua transformação em laboratório para as empresas privadas. Toda a estrutura, professores e alunos, é usada para engordar os cofres de empresas, chefiadas por sujeitos que não sabem onde enfiar mais grana, e essas corporações legitimam-se frente à população investindo nos órgãos da imprensa oficial, que tornam-se seus capachos. Depois ainda querem nos fazer engolir que o problema maior são os pobres coitados que comem no bandejão e ainda são abnegados a ponto de pensar em algo a mais do que na própria carreira. Porém, para além dessa polêmica acerca da função da universidade, que na verdade é o ponto principal e deve ser discutido, é deplorável a raiva que as pessoas têm por sua intensidade e por tratar a liberdade individual como afronta. Eu digo que esse ódio é intenso, pois leio comentários que exigem a retirada de direitos constitucionais, tortura, morte lenta, violenta e degradante para todos os alunos invasores da reitoria. É absolutamente evidente que as pessoas querem saciar a sede de sangue e não resolver nenhum tipo de problema. Dá para perceber perfeitamente que as execuções públicas como entretenimento para o povo seriam hoje um sucesso estrondoso, como eram no Coliseu Romano, na Idade Média Europeia e no Velho Oeste Norte-Americano. Eu digo que os críticos tratam a liberdade como afronta, pois percebo que a principal acusação que pesa sobre os alunos e que enche de cólera e bilis os leitores é a de maconheiro. Laurindo diz que ninguém deveria usar drogas. Laurindo diz que a felicidade não está nas drogas. Laurindo reafirma, crianças, não usem drogas. Porém, existem coisas a serem faladas. Número 1. Ninguém deveria ser punido por fazer algo que prejudica apenas a si mesmo. 2. A legalização, demanda de alguns grupos hostilizados, pode ter consequências ruins como a elevação do consumo. Porém, não ajuda o tráfico nem o traficante. E é muito lícito que se imagine que a violência que envolve o comércio entorpecente iria diminuir com a medida. O problema não são as características particulares do produto, e sim o mercado negro. Se as rosas forem proibidas, os donos de floricultura serão parecidos com o Zé Pequeno, do filme Cidade de Deus. Número 3. Drogados fazem besteiras. É possível punir apenas essas besteiras. Se fulano precisa roubar para sustentar o vício em coca, prenda-se o ladrão. Se Cicrano fuma crack e comete um homicídio, prenda seu assassino. Porém, se Beltrano usa maconha e cuida de sua coleção de selos, por favor, deixem o filatelista solto. Em resumo, o usuário de droga não é necessariamente um problema em si. Não deveria ser tolhido em sua liberdade individual. Dentre todos, ele é o mais interessado no fim da guerra do tráfico e não comete necessariamente outras atividades ilegais. Os males causados para a sociedade pelos que se drogam são, no mínimo, discutíveis. Eles não deveriam ser alvo de ódio. O texto de Alan Moore, na abertura de sua grande obra V de Vingança, ainda em 1988, contém um lamento pela disposição da sociedade em aceitar caminhos violentos e o fato das pessoas tratarem questões de forma íntima como anomalia, que seriam sinais de uma disposição fascista na sociedade. Então vamos ao texto de abertura do V de Vingança de Alan Moore, de 1988. Comecei V de Vingança no verão de 81, durante umas férias repletas de trabalho na ilha de Wight. Minha filha mais jovem, Amber, tinha apenas uns 2 meses de idade. Terminei V de Vingança no inverno, depois de 5 anos de descontinuidade com o cancelamento da revista Warrior, sua primeira casa. Não sei porque eu mencionei. É uma dessas coisas que vem à mente com força inesperada e não se pode fazer mais do que sentar-se e pensar nela. V de Vingança representa minha primeira tentativa de realizar uma série regular, começada no início de minha carreira. Por essa razão, entre outras, as situações que parecem estranhas no início da história e só são compreendidas com o desenrolar global da trama. Espero que se possa perdoar o simplismo e a imperícia do começo e compartilhar nossa opinião de que era melhor deixar intactos esses episódios antes que revisá-los, corrigi-los e erradicar qualquer rastro de inexperiência criativa juvenil. Havia também uma certa inexperiência política de minha parte nesses primeiros episódios. Em 81, o termo inverno nuclear não era corrente. E ainda que minhas descrições acerca dos transtornos climáticos fossem bastante aproximadas da situação real, persistia a ideia de que a sociedade sobreviveria a uma guerra nuclear, mesmo em escala limitada. Com os conhecimentos que possuo agora, percebo que não é este o caso. Também banquei o ingênuo ao supor que seria necessário algo tão dramático quanto um conflito nuclear para levar a Inglaterra ao fascismo. Para ser justo com David e comigo, não haviam melhores previsões para o futuro de nosso país em quadrinhos naquela época. A ideia de que o argumento precede uma suposta derrota do Partido Conservador em 82 pode confirmar o quão falhos fomos no papel de adivinhos. Agora estamos em 88. Margaret Thatcher começa seu terceiro mandato e lidera solidamente o Partido Conservador em direção ao próximo século. Minha filha tem 7 anos e a imprensa circula a ideia de campos de concentração para doentes de AIDS. A nova polícia antidistúrbios usa visores negros como seus cavalos e os camburões são equipados com câmeras nos tetos. O governo expressou o desejo de erradicar a homossexualidade, inclusive como conceito abstrato. E perguntamos qual vai ser a próxima minoria a ser atacada legalmente agora. Penso em levar a minha família desse país rápido nos próximos anos. É frio, miserável e mesquinho. Não quero mais ficar por aqui. Boa noite, Inglaterra. Boa noite, Serviços Sociais e o V da Vitória. Olá, a voz do destino e ao V de Vingança. Alan Moore, 1988. Só para acrescentar antes de passar, depois de 8 minutos falando direto, talvez o Alan Moore tenha sido ingênuo em achar que algum lugar do mundo ia estar livre do fascismo. Acho que ele tem que levar para fora do planeta. Fenômeno texto. Cara, retornando aqui a essa questão da universidade, eu fico impressionado como a mídia, principalmente essa mídia vendida, o Estadão, a Folha de São Paulo, como eles desvirtuam o foco da discussão. A discussão é se a meninada está fumando maconha ou deixando de fumar maconha, se a polícia pode prender ou não pode prender. E a grande discussão na universidade não é essa. A situação estopim foi a polícia prender uma meninada fumando um baseado. Isso é uma situação. Mas o que aqueles estudantes estão corajosamente reivindicando é um modelo que está dentro do contexto da nossa época. A forma como a sociedade tem sido gerida, a forma como a política nos distancia da possibilidade de termos uma participação efetiva naquilo que é do nosso interesse direto e ou indireto. É algo criminoso. Você estava lendo aqui o texto do Alan Moore, Tchê. Essa Margaret Thatcher é uma das grandes aberrações políticas da história. Tá? É uma das grandes justificativas de modelos fascistas encobertos. A Guerra das Malvinas aconteceu com a mão dessa mulher. Essa mulher veio ao hemisfério sul, aqui, para ver os caras darem tiro de canhão. Tá? Há um documentário na Argentina, eu assisti esse documentário quando morava lá. Tá? Aliás, o nome de Dama de Ferro vem justamente desse episódio, certo? Episódio da Guerra das Malvinas. Então, o que parece uma situação que ela periodicamente aparece na história é essa possibilidade de fechamento do diálogo, é essa possibilidade de determinado grupo se impor e o próprio uso da liberdade acabar se transformando em crime. Eu faço uma pergunta: o que é feito do artigo 5º da Constituição Brasileira? É o que eu gostaria de saber. Eu estou aqui adiante dos meus olhos. Artigo 5º, o inciso 9, o inciso 11, certo? O inciso 54 da Constituição. E eu estou me recordando aqui do 16, do 14, do 15, que tratam justamente, tá, da liberdade de expressão, da liberdade de estar, de ficar, de permanecer. Cara, ao mesmo tempo que esse retrocesso nos incomoda, ele também é um indicativo de que o momento de mudança chegou. É momento de formar grupos de pressão, de atuação consciente, porque esse formato de sociedade que nos deram não dá mais certo, não funciona mais. É a hora de discutir isso aí. A discussão ela está se acirrando, né? Parece que a polarização tem se agravado nos últimos dias, eu diria até. Né? E fica muito claro o racha, né, que tem rolado. Assim, e mesmo jornais como a Folha de São Paulo, que muitas vezes querem, né, ou tentam se mostrar como neutros ou mostrar os dois lados da história, se pegam numa situação como essa, por exemplo, da ocupação da USP, onde a gente pega hoje na Folha. Tinham vários articulistas, né, da Folha, que não é opinião do jornal, né, os caras assinam o que eles escrevem, mas enfim, traduz um pouco o que no editorial também, exatamente, mas enfim, vários articulistas, e é fascismo puro que os caras falam, entendeu? Quer dizer, os caras, eles defendem com uma... parece até ingênuo. Você fala, meu, como é que um cidadão que escreve num veículo desse, sei lá, a idade do cara, mas defendendo o Estado burguês de uma forma quase inocente ali, né? Como se todo mundo tivesse as mesmas possibilidades, né? Os mesmos direitos, as mesmas possibilidades de ação, formas legais de se fazer as coisas. Quer dizer, sem tensionar, né? E tratando os caras como marginais, né? Quer dizer, é muito fácil você, quando você não quer ouvir o outro, você reduz ele a terrorista ou a marginal. Que é o que os caras fazem para tentar não discutir um assunto que está se querendo discutir nos últimos dias no mundo inteiro. Tem se aprofundado essa discussão, e que é de modelo político mesmo, entendeu? O que vamos fazer das nossas vidas? Saca? Porque o que se mostra pra nós, assim, de possibilidade, já não agrada mais, não dá, não queremos, entendeu? Não queremos um salário medíocre pra trabalhar 8 horas num banco ou, enfim, num comércio qualquer. Quer dizer, isso não serve, saca? Estamos dispostos a fazer coisas para que isso não aconteça, entendeu? Já não vale mais a pena. Mesmo num país como o Brasil, que atualmente, quer dizer, nos últimos anos tem crescido economicamente, enfim, a crise não pegou ainda tão forte aqui como pegou na Europa e nos Estados Unidos, mas a situação está longe de ser promissora ou ótima, né? E o que a gente vê é que essa juventude, que tudo bem, é uma parcela privilegiada da população, que está lá na USP. E, mas eu acho que essa, justamente essa parcela que atualmente tem sentido mais esse baque. Porque o que a gente está tendo é uma precarização justamente dessa fatia, do pessoal que está estudando, que está se formando e está tendo que se enquadrar num modelo de vida que já realmente não interessa mais. E aí chegou o momento realmente de se questionar, de se perguntar o que queremos, no fim das contas. Quer dizer, a vida é muito preciosa para a gente se acomodar a ponto de viver ela dessa forma como nos querem vender, que é o jeito de se viver, né? E aí a gente pega os velhos, através dessas mídias, né, de grande projeção, expondo a opinião deles de uma forma quase que totalizante, né, totalitária. Quer dizer, esses caras são marginais, com esses caras não dá para discutir, né? Esses caras são os filhos desses velhos, né, fogo. É, mas eu acho que talvez o mais preocupante de tudo é o apoio que se tem entre os alunos nas universidades. Eu não estou aqui para dizer que você está totalmente errado por pensar de determinada maneira, porque não é assim que funcionam as coisas. Porém, eu não posso deixar de objetar que o sujeito que está tentando construir alguma coisa, tentando levar a sério a ideia de universidade, ou seja, como um lugar de discussão de toda a sociedade, seja um marginal, enquanto que a pessoa que está usando a universidade com direitos, mas apenas como trampolim para um projeto de vida profissional, que dane-se se ele vai vender metralhadora para conflito na África, ou construir escola, ou afogar gatinho, certo? Tanto faz o que ele vai fazer, não importa, o importante é ele se formar com honras. Eu não consigo ficar quieto dizendo que esses são os heróis do Brasil, os heróis da universidade. Agora, é um fato de que o movimento tem pouco sucesso. Talvez tenha um dos erros táticos do pessoal, seja não avaliar que a maioria da comunidade universitária quer isso, quer a universidade como um grande curso técnico, certo? E que eles não podem falar em nome dos alunos da universidade, porque os alunos da universidade têm o projetão dentro do projeto fascista. Isso eu digo dentro da federal, isso eu digo dentro de qualquer universidade. Eu não tenho números para confirmar, mas caramba, a gente sente a tendência, certo? As pessoas querem que se dane qualquer coisa, menos a nota que ele tira, que é muito importante a pessoa se formar profissionalmente, não estou dizendo que não é, certo? Mas não quer se envolver politicamente, não tem interesse em nada que não seja, talvez, assistir o Big Brother na televisão, certo? E não tem nenhuma ideia de universidade como lugar de discussão das ideias. Então, eu não posso ficar quieto enquanto se desmonta esse que talvez seja o maior fórum de discussão da nossa realidade. Eu diria que justamente é necessário a criação de espaços de discussão, de espaços de criação de democracia, de participação, de ativismo social, de posturas assumidas em relação à realidade coletiva. Agora, se a universidade é um ambiente que vai ser totalmente tutelado pelo poder econômico, que nesse momento instrumentaliza o poder político, e furta dos indivíduos, aliás, não é nem furta, porque é uma violência, rouba dos indivíduos a possibilidade de discutir questões do seu próprio interesse, então parei um pouquinho. Alguma coisa está errada nessa história. Alguma coisa está errada. Veja bem, se nós pensarmos numericamente, a grande maioria, e aqui eu não tenho um dado estatístico para comprovar o que eu estou dizendo agora, mas não é difícil encontrar informações a esse respeito. Tá? Nós temos, nesses movimentos sociais, uma imensa maioria de pessoas que estão descontentes. Pare um pouquinho. Se há descontentamento e se o nosso regime assume, porque do ponto de vista formal nós somos democráticos, Estado democrático de direito, mas nós não estamos falando de formalidade, nós estamos falando de uma prática consciente da democracia. Tá? Se há um número tão grande de descontentes, no mínimo é o momento de sentar para conversar e não mandar invadir com o choque, com porrada, com o cacete a quatro. O jornal Estado de São Paulo, que é outro órgão do poder econômico, outro instrumento do poder econômico, diz que no espaço da universidade, onde estava o acampamento, haviam bombas. A minha pergunta é, essas bombas estavam lá antes da chegada dos policiais? Não acredito. Não acredito. Isso é o mascaramento da realidade para jogar a população contra as pessoas. Não, só dizer, eu vi lá as fotos, eram duas caixas de rojão. Desculpa aí, certo? Dizer que isso aí é revolução que nem no Cabra Marcado para Morrer, que saiu no jornal lá da cidadezinha, sei lá de onde, que tinham pegado armas. Mostraram no filme as armas, eram duas espingardas velhas. Cara, isso aí não faz revolução nem... Bom... Não, e o pior é, quer dizer, a gente está falando aqui da Folha, da Veja, enfim, que são meios de comunicação que a gente já sabe o que esperar deles, né? Esses não nos surpreendem, né? A gente sabe o que esperar deles. Agora, o duro é ter que aguentar os pseudo-representantes do povo, né? Essa galera da esquerda, da frente única da esquerda e não sei o que lá, falando que esses caras são um bando de burgueses, filhinhos de papai, que o choque, se fosse o pessoal da favela, o choque já tinha entrado antes, que não sei o que lá. Desqualificando os caras, quer dizer, os caras tomaram porrada de todos os lados, né? Quer dizer, a situação é um pouco essa mesmo. Quer dizer, você querer fazer o debate hoje em dia tá muito difícil. Se você não tem esse respaldo, né, de algum grupo, de alguma entidade representativa dos seus interesses, não sei o que lá, você leva a bordoada de todos os lados, né? Você tenta fazer a coisa de uma forma autogerida, que é o que a galera está tentando fazer, o que a gente observa hoje, né, a partir dessa descrença toda com o modelo político atual, que tem a ver com a coisa partidária, com a estrutura partidária. E tudo mais. Tem se buscado, né, outras formas de organização. Só que o duro é isso, né? Quer dizer, parece que a forma horizontal de se fazer as coisas não tem legitimidade, né? Não tem nem para a extrema-direita, nem para o pessoal dos supostos grupos de esquerda, né? Não tem legitimidade. A autogestão, ela não é legítima. Eu creio que aí cabe, inclusive, aquela crítica, né? O que se diz hoje, direita, esquerda? Parece que esses conceitos, eles são passíveis de uma revisão histórica. E nesse momento, a possibilidade de grupos autogestionários é uma alternativa altamente válida. Altamente válida. O que acontece é o seguinte, as eventuais notícias, enfim, comentários que essa mídia vendida para o poder faz, elas não trazem nenhum dos benefícios proporcionados por um grupo autogestionário. Eles têm a necessidade de demonstrar como os inimigos da pátria. Ótimo. Ficaria então outra questão. Mas o que é pátria? E ela resolve as nossas questões como? Se sendo uma imensa maioria de descontentes e, por que não dizer, indignados, tá? Nós não temos sequer as nossas demandas básicas discutidas, eu não estou falando em atendidas, eu estou falando em discutidas. Mas eu não sei, eu acho que minha opinião talvez seja pretensão achar que as pessoas estão enganadas, mas eu acho que não, acho que a maioria está muito mais próxima de apoiar um governo altamente repressor. Se fizermos uma pesquisa acerca de pena de morte, ganha. Se a gente botar que vai ter tortura antes, ganha com mais, ganha a proposta da com tortura, não ganha a proposta da sem tortura, sabe? Eu vejo isso, é que eu digo, não tenho instrumentos para aferir, mas eu tô com essa impressão de que, assim, daqui duas, três eleições pode entrar uma proposta e junto com um monte de deputado, que você sabe que tem dois terços da Câmara, dois terços do Senado, dá para mudar a Constituição. E não apesar de a gente parecer que está andando para um lado com pessoas como o Fernando Henrique, por exemplo, apoiando a descriminalização das drogas, flexibilização da vida um pouco de tranquilidade para a vida de quem dos homossexuais, certo? E essa aí outra conquista de minoria, eu acho que a coisa pode voltar para trás. A qualquer momento, se você perguntar sobre a volta da pena de prisão para usuário, Eu chuto que é 70, 80% que são favoráveis, certo? Bom, uma vez que foi mencionado o nome do THC e as bandeiras que ele está dizendo adotar na sua campanha política, eu quero considerar que a minha modesta opinião é que ele é um oportunista do caramba, historicamente um oportunista, tá? E que essa é uma bandeira muito boa para arregimentar votos de quem não parou para analisar a própria trajetória política desse indivíduo, não é? É muito comum que se assumam bandeiras próximo às eleições, bandeiras que não se vão honrar, que não serão honradas, tá? Mas que se assuma no momento de criar uma cortina de fumaça e ganhar dividendo político, que se chama voto. Então, eu questiono o posicionamento desses indivíduos, até porque uma pessoa do partido dele, aqui na cidade de São Carlos, tá, o Paulo Ottomani, já citamos o nome, vou citar o outro, Paulo Ottomani, no ano passado, chamou os professores que estavam em greve de vagabundos. E ele é, segundo diz a lenda, candidato a prefeito dessa belíssima cidade agora, nesse próximo ano, 2012. Só que, na hora da campanha, ele vai beijar a mão e a bunda de todo professor que se predispor a votar nele. Eu acho que, sem querer defender o Fernando Henrique, pelo amor de Deus, eu acho que ele, na verdade, perde mais votos ao chamar essa... Ele pode até estar tentando confundir mesmo. Eu acho que ele mais perde do que ganha votos. E ele está fazendo isso porque se aposentou mesmo. Acredito que ele se aposentou mesmo politicamente. Porque, por exemplo, em São Paulo ele não ganha para Senado, nem para majoritário. Isso aí pode ser plataforma para deputado e vereador, certo? Para que pegue o nicho dos liberais, que, certo? Mas o Fernando Henrique, não duvido que ele queira ser deputado federal, certo? Depois de ter sido presidente, quase rei, imperador. Então eu acho que ele, eu não sei direito por que ele está defendendo isso, certo? Na hora que eu falei, talvez até pudesse parecer que eu estava dizendo que ufa, que legal, eu não sei direito por que ele está apoiando isso. De qualquer maneira, eu não acho que é projeto político, e eu acho que talvez esteja na hora de som, será que não? Certo? E mais política depois também. O assunto é polêmico, né? Tá todo mundo falando dessas coisas, né? A coisa tá pegando mesmo, a velocidade aumentou, né? A coisa tá acelerando e a gente tá, de certa forma, aqui ecoando um pouco o que tá rolando nas ruas aí, né, cara? A coisa tá aí debaixo do nosso nariz e afeta o nosso corpo, a nossa mente. E por isso também que hoje a gente escolheu trazer o Bowie, né, cara? Porque esse cara, apesar, né, como a gente já falou, ele tem uma estética pop, vamos dizer assim, mas o cara revolucionou muito, né? Você pensar, o cara apareceu ali em 67, 68, né, cara? O cara revolucionou mesmo a coisa de comportamento, ele bagunçou a ideia que se tinha de construção de gênero mesmo, né, de sexualidade, que quer dizer, o cara, ele veio mostrar como que tudo isso é muito frágil, né, cara, como que é tudo, que a coisa não é um aspecto tão biológico assim como os puritanos querem fazer acreditar, né, cara? Na verdade, são construções sociais que podem muito bem serem ressignificadas, desconstruídas, construir outras coisas. E o cara trabalhou isso de uma forma realmente belíssima, né, cara? Nas letras, na performance dele. E, então a gente optou também por trazer o Bowie junto com essa discussão, né? O texto que o Laurindo escreveu, de certa forma, foi motivado também pela... A coisa, ela tá dialogando um pouco, eu acho que a saída é por ali mesmo, saca? Esse pessoal dos anos 60, 70, a gente tem muito para aprender com eles, tanto nos acertos como nos erros. E é isso aí, então, vamos trazer um pouco mais do Bowie aí para nós. O disco é o segundo disco do Bowie, chamado Space Oddit. Ele é de 69, o ano que os americanos chegaram na Lua, né? Então o disco trata um pouco dessa temática, assim, ele é super espacial, assim, vamos dizer assim. Mas ele tem umas sacadas muito boas, para quem, né, depois tiver mais curiosidade, vale a pena ir atrás das letras, tradução das letras, enfim. Mas então vamos botar o vinilzão para tocar? Então é isso aí, essa aqui é 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Tom to ground control, I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. There's nothing. by, spy, Vertigo. I see you see me through your window. Don't turn your nose up. Well, you can if you need to. You won't be the first or last. To look down so far from your father's house. And I know what a louse like me in his house could do for you. I'm the cream of the great utopia dream. And you're the in the depths of your bank of sleep. The hand that wrote this letter sweeps the billow clean. So rest your head and read a treasured dream. I care for no one else but you. I tear my soul to cease the pain. I think maybe you feel the same. What can we do? I'm not quite sure what we're supposed to do. So I've been writing just for you. They say your life is going very well. They say you sparkle like a different girl. But something tells me that you hide. When all the world is warm and tired, you cry a little in the dark. Well, so do I. I'm not quite sure what you're supposed to say, but I can see it's not okay. He makes you laugh, he brings you out in style. He treats you well and makes you up real fine. And when he's strong for you. And when you kiss, it's something new. But did you ever call my name just by mistake? I'm not quite sure what I'm supposed to do. So I'll just write some love to you. Words of strength and care and sympathy. open doors that would have blocked their way. I break their cause to guide for a little faith. I've ravaged up my finance just for those whose claims were steeped in peace, tranquility. Those who said a new world, new ways ever free. Those whose promises stretched in hope and grace for me. Sadly, as I tie my shoes, I love you badly. Just in time and times, I guess. Because of you, I need to rest. Oh, yeah. Because it's you that sets the test. Has gone and little is new. And as the sunrise stream flickers on me, my friends talk of the glory untold dream where all is gone. Had a friend, a talking man, who spoke of many powers he had. Not of the best of men, but ours. We used him, we let him use his powers. We let him fill our needs, now we are strong. And the road coming to its end. Thou the damned have no time to make amends. No purse of token fortune stands in our way. The silent guns of love will blast the sky. We broke the ruptured structure built of age. Our weapons were the tongues of a crying rage. Where money stood, we planted seeds of rebirth. And stabbed the backs of fathers, sons of dirt. Here, love is all we need. Kick out the germs, kick out your mother. isso aí, 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Esse aqui é o programa Pérolas aos Poucos, hoje com o disco do David Bowie, o disco de 69, Space Oddity, segundo disco do Bowie. Vocês ouviram aí o lado A, com as músicas Space Oddity, Unwashed and Somewhat Like Dizzy, Letter to Hermione e Signet Comedy. Nossa, só nome difícil, cara. Essa música, Space Oddity, ela foi tema de um filme canadense, o Crazy. Eu não sei se vocês assistiram esse filme, mas é um filme bastante bem legal. Vale a pena assistir. Ah, também eu recomendo aquele filme, como é que chama? Ah, eu vou ter que... Aventura, alguma coisa do Steve Zissou. Steve Zissou é o nome. Aventura Submarina de Steve Zissou. Que tem um detalhe muito legal de como que as músicas entram... do Bowie entram para nós que somos brasileiros. É muito interessante. Eu não vou contar o filme, mas é muito interessante o... como que as músicas do Bowie entram nesse filme, que é um filme igualmente interessante, que o Bill Murray, que é um cara um ator legal. E pensando aqui, refletindo sobre o Bowie, pensando nessa história de como nessa época, a partir do começo da década de 70, eu imagino, se cria muita expectativa sobre o fim do século, como se alguma coisa fosse mudar, os místicos falaram, etc. Hoje a gente tem esse fim de mundo meio mequetrefe aí do 21 de dezembro de 2012, que ninguém acredita direito. Mas, principalmente quando estava longe, tinha bastante gente que acreditava, tinha a história de Nostradamus. Então era um período em que muita gente falou sobre futuro, sobre expectativa de futuro. Acho que esse disco é do ano que o homem chegou na Lua, aquela coisa que... Pelo amor de Deus, né? Que marco, né? A gente nasceu depois que o homem chegou na Lua. Mas imagina que loucura, né? O pessoal olhava em 1900 e falava nunca, mas nem em 3000 nós vamos chegar na Lua. Chegaram, andaram lá, isso alimentou. Daí tem filmes muito interessantes que tratam sobre isso. Eu vou recomendar dois. Blade Runner, que é um filmaço e foi muito importante na década de 80... As pessoas inteiradas, todas assistiam esse filme, é um filme muito bacana. E um outro mais desconhecido que já me xingaram porque eu recomendei, porque é um filme longo, é o Até o Fim do Mundo, do diretor Wim Wenders. Mandem ver nesses dois aí, que mostram visões de futuro daquela época. Um se passa em 2019, o Blade Runner, e o outro em 1999. Que era futuro, em algum tempo foi futuro. Então é interessante dar uma olhada nessas visões. E o Bowie, ele, né, um pouco dessa coisa do futuro, né, dessa nova forma de viver também, vamos dizer assim. Acho que ele pegou um pouco essa coisa da androgenia por aí, né, da sexualidade e tudo mais. Quer dizer, calma aí, né, vamos... É possível, de repente, fazer, viver a coisa, experimentar a coisa de uma outra forma. E ele fez a coisa, experimentou mesmo, né? Foi muito bem sucedido. Refletiu aqui em vários países, né? Depois a gente vai tocar outros sons aí que influenciaram, foram influenciados aí pelo Bowie. E, bom, vamos aí então pro lado B do disco? É isso aí então, continue na frequência 96,1 FM Rádio Livre Capivara. I'm helpless for your smile. Like a foolish wanderer, I travel ever onwards to your land. And were it not just for the jewels, I'd close your hand. Your strange demand to collocate my mind scares me into gloom. You're too intense, I'll have to keep. I've no defense, I've got to keep my veil on my face. Janine, you'd like to know me well, but I've got things inside my head of evil I can't face. Janine, Janine, you'd like to rush me once, but if you take an axe to me, you're killing me. But if I kept you standing on my toes, I'll have the right to shout you down. Before your days is streaming, on which my thoughts were drowned. So stay, Janine, and we can glide along. I've caught your wings for laughs, I'm not obliged to read your statements all the year. So take your glasses off and don't act so sincere. Janine, you'd like to know me well, but I've got things inside my head that even I can't face. Janine, you'd like to crush the walls, but if you take a match to me, you'll kill the photograph. It burns my wall with time. the village settles down, undetected by the stars. And the hangman plays the mandolin before he goes to sleep. And the last thing on his mind is the wild-eyed boy imprisoned 'neath the covered wooden shaft. Folds the rope into its back, blows his pipe of smolders, blankets smoke into the room, and the day will end for some. As the night begins for one, solitary sun. From the mountain called Free Cloud, where the eagle dare not fly, and the patience in his sight gives no indication for the townsman to decide. So the village dreadful yawns, pronouncing gross diversion as the label for the dog. Oh, it's the madness in his eyes as he breaks the night to cry, it's really me. Snow had saved a place for the wild-eyed boy from Free Cloud, and the village dreadful cry as the rope began to rise, for the smile stayed on the face of the wild-eyed boy from Free Cloud. The heart of the crowd as the boulders smashed down from the mountain's hand, and the magic and the stare of the wild-eyed boy said, stop, Free Cloud, they won't think to cut me down. Oh. The cottages fell like acorn hell, the tears on the face of the wise boy came trembling down to the rumbling ground, and the missionary mystic of peace love stumbled back to cry among the clouds. Kicking back the pebbles from the Free Cloud mountain track. Walking through the counters of a national concern, and a cash machine was spitting by my shoulder. And I saw the multitude of faces, honest, rich and clean, as the merchandise exchanged and money roared. And a woman hot with worry slyly slipped a tin of a stewing steak into the paper bag at her side. And her face was white with fear in case her actions were observed. So she closed her eyes to keep her conscience blind, crying, God knows I'm good, God knows I'm good, God knows I'm good. God may look the other way today. God knows I'm good, God knows I'm good, God knows I'm good. God may look the other way today. She moved toward the exit, clutching tightly at her paper bag. Perspiration trickled down her forehead, and her heart had leapt inside her as a hand laid on her shoulder. She was led away, bewildered and amazed. Through her deafened ears, the cash machines were shrieking on the counter as her escort asked her softly for her name. And a crowd of honest people rushed to help a tired old lady who had fainted to the whirling wooden floor, crying, God knows I'm good, God knows I'm good, God knows I'm good. Surely God won't look the other way. God knows I'm good, God knows I'm good, God knows I'm good. Surely God won't look the other way. Hey. The children of the summer's end gathered in the dampened grass. We played our songs and felt the London sky resting on our hands. It was God's land. It was rugged and naive. It was heaven. Touch, we touch the very soul of holding each and every life. We claimed the very source of joy ran through. It didn't, but it seemed that way. I kissed a lot of people that day. Oh, to capture just one drop of all the ecstasy that swept that afternoon, to paint that love upon a white balloon, and fly it from the toppest top of all the tops that man has pushed beyond his brain. Satori must be something just the same. We scan the skies with rainbow eyes and saw machines of every shape and size. We talked with tall Venusians passing through, and Peter tried to climb aboard, but the captain shook his head and away they soared, climbing through the ivory vibrant cloud. Someone passed and bliss among the crowd. Then we walked back to the road, unchained. Coming down, and we're gonna have a party. É isso aí, 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Esse aqui é o programa Pérolas aos Poucos. Vocês acabaram de ouvir o lado B do disco do Space Oddit, do David Bowie. É o nosso disco base de hoje. Vocês ouviram aí as músicas Janine, An Occasional Dream, The Wild Eyed Boy from Free Cloud, Good Knows I'm Good e essa última que acabou de tocar, Memory of a Free Festival. Inclusive eu estava aqui comentando com o Laurindo que essa música ela me remete um pouco, toda vez que eu ouço ela eu lembro um pouco do filme Melancolia, que o Laurindo não assistiu, eu não vou contar aqui, mas enfim, é o final do filme todo mundo sabe qual é porque está na sinopse, não tem jeito. É, bom, mas enfim, não vou falar, mas é, a música ela trata um pouco da situação limite, né, do, né, da morte, enfim, né, do fim do mundo, vamos dizer assim. Mas é isso aí, programa hoje especialíssimo, começamos com um debate pesado aí sobre o que tem os últimos acontecimentos, né, cara, a gente tá meio baqueado até agora, porque por conta dessa desocupação que rolou na USP hoje de manhã, né, 70 alunos foram presos. E não teve como passar ao largo disso, né? Não falar disso, né? Porque mexeu com todo mundo. A cobertura que a mídia tá dando, né? É uma cobertura complicada pra caramba. A gente já falou disso aqui, né? Os caras, eles sabem como manipular a notícia, né? Como tirar o foco do que é central ali na discussão que tá tendo dentro do movimento estudantil da USP, né? Já faz alguns anos os caras estão na luta, né? E, enfim, tentando fazer um pouco de contra-informação aqui, trazendo essas notícias, né, comentando um pouco junto com a música aí, falar um pouco dos nossos tempos aí atuais, né, Laurindo? Tempos duros e é bastante interessante mesmo esse link que a gente está fazendo entre o David Bowie, entre o radicalismo adocicado dele, que ele é uma figura super doce, super aparentemente inofensiva, mas ele certamente chocou a moral, os tais dos bons costumes. Quando eu ouço alguém falar de bons costumes, eu falo, esse cara não tem bons costumes para mim, cara. Bons costumes é uma ideia que remete de que existem coisas, jeitos certos e jeitos errados de viver, certo? E o David Bowie, a sua radicalidade quanto ao questionamento do gênero, certo? Remete-nos leva-nos a pensar na inverdade disso, que a gente não pode ter estabelecido isto é bom, isto é ruim, principalmente em relação a escolhas que são individuais, certo? E isso certamente tem relação com a questão da USP, com a desocupação, com o tipo de demanda que tem os alunos. E lembra-nos também que se não formos um tanto radicais, se não fizermos intervenções e ficarmos todo o tempo pedindo licença para poder exercer nossos próprios direitos, a coisa não vai andar nunca, certo? O espaço que o David Bowie conseguiu para muita gente certamente secoa na existência de paradas gays, de se discutir que... Imagina como devia ser no Brasil, pelo menos, um gay assumido entrar 30 anos numa delegacia para reclamar que apanhou. O sujeito é possível que apanhasse de novo, certo? Se falasse um pouco mais alto. De formas que esse espaço vem sendo alcançado por pessoas como David Bowie, como o pessoal dos Secos e Molhados, como o Dizzy Croquettes, que alguém falou, certo? O Silvio, talvez. Mas, de qualquer maneira, isso aí. O que a gente estava comentando aqui, né, cara, que o Laurindo falou, né, que pô, se fosse fazer um plebiscito, né, as pessoas, todo mundo apoiaria, né, pena de morte, a prisão desses estudantes, enfim, o fascismo viria à tona. É, mas ao mesmo tempo, né, cara, quer dizer, quando a gente fala desses movimentos que estão rolando, né, de minorias, dessa coisa dos indignados, né, talvez a gente pudesse até usar um termo dos, sei lá, intoleráveis, né, quer dizer, existem coisas que são intoleráveis, né, não dá para tolerar, e para que não se confunda, né, o que é intolerável, uma das características, né, do que é intolerável é justamente que o que para nós é intolerável, para a maioria absoluta da população é plenamente tolerável. Né? Uma das características do que é intolerável é que para a maioria das pessoas é tolerável. Então, evidentemente, vai ser um movimento de minoria. Se você fizer um plebiscito para falar de casamento gay, de descriminalização da maconha, de pequenos direitos individuais mesmo, com certeza, lógico, o fascismo vem à tona novamente. E vão querer barrar, quer dizer, então são atos de resistência mesmo, né, quer dizer, e isso põe em xeque mesmo o que é democracia, né, o que são relações democráticas, quer dizer, a ditadura da maioria? Não, que se a gente for escolher uma nova cor para pintar o Palácio do Planalto, eu acho justo que a maioria ganhe, certo, daí a gente pinta de preto, de branco, de roxo, conforme, mas não é um caso de uma coisa que, digamos, vai afetar a todos, certo, é bom lembrar para as pessoas que o casamento gay não é obrigatório. Os homens vão poder continuar casando com as mulheres, certo? Também, se descriminalizar as drogas, ninguém vai ser obrigado a usar. É uma questão individual e nem as pessoas também não terão direitos especiais. Um sujeito que fuma maconha ou que é gay e que roubar, ele vai continuar sendo preso do mesmo jeito como era antes. Não se trata de arrumar privilégios. De qualquer maneira, é por aí, acho que a gente pode tocar mais David Bowie e mais continuar essa homenagem aí aos resistentes. We'll be right back. your heart with love today. Don't play the game of time. Things that happened in the past only happened in your mind, only in your mind. Oh, forget your mind and you'll be free, yeah. The writing's on the wall. Free, yeah, and you can know it all if you choose. Just remember, lovers never lose, 'cause they are free of thoughts unpure and of thoughts unkind. Gentleness clears the soul, love cleans the mind and makes it free. Dragons have been bled. Gentleness is everywhere. Fear is just in your head, only in your head. Fear is in your head, only in your head. So forget your head and you'll be free. The writing's on the wall. Free, yeah. And you can know it all if you choose. Just remember, lovers never lose, 'cause they are free of thoughts unpure and of thoughts unkind. Gentleness clears the soul, love will clean your mind and make you a free.

scream, hang him on my wall. Andy, whoa, whoa, silver screen, can't tell them apart at all. É isso aí, 96,1 FM, essa aqui é a Rádio Livre Capivara. Esse aqui é o programa Pérolas aos Poucos. Hoje a gente tá tocando aqui o David Bowie. Na primeira parte a gente tocou aí o Space Oddity, e agora nesse blocão aí de músicas, a gente tocou várias outras músicas aí do Bowie, de outros discos. A gente falou pra caralho nesse programa, né, cara? Vamos falar mais ainda, mas... Enfim, a gente resolveu fazer um blocão de música também para dar uma folga aí pros nossos ouvintes e pra gente também. Mas vocês ouviram aí The Man Who Sold the World? Essa música, né, se não me engano, foi gravada pelo Nirvana, né? Ficou famosa na versão do Nirvana. Holly Lightning Frightening. Todas essas desse disco aí, The Man Who Sold the World, que é o terceiro disco do Bowie, se eu não me engano, é um que ele tá de vestido azul na capa, vestido de mulher mesmo. Foi o primeiro que ele pegou a coisa pra valer mesmo, isso é uma capa bem emblemática. Depois a gente ouviu as músicas Cooks, Free Your Heart, Queen Beach, do disco Honky Dory. Essa Queen Beach aí, ele tá falando das drag queens ali, né, cara? É uma letra muito legal, cara. Essa daí vale a pena ir atrás da letra, Queen Beach. Muito, uma letra muito bonita, né? Muito bonita mesmo. Starman, It Ain't Easy, Suffragette City, John, I'm Only Dancing, e essa última que acabou de tocar, Andy Warhol. O Andy Warhol, que fez parte, né, ele é artista plástico, mas ele fez parte ali do Velvet Underground. A gente vai tocar agora na sequência também algumas músicas do Velvet, né? Mas enfim, pra falar, terminar, né, falar do Bowie aí, que o cara sempre esteve na vanguarda, assim, teve várias fases, né? A gente tocou mais as músicas mais da primeira fase mesmo dele, ali, que é do final dos anos 60, começo dos 70, mas ele tá na ativa, se eu não me engano, até agora se faz, ele tá gravando, né? Pelo menos nos anos 90 ele gravou bastante. Ele teve várias músicas, pegou estilo eletrônico, deu uma pirada, assim, o cara, né, sempre inovou bastante. E também ele participou de vários filmes como ator também. Você sabe falar alguns pra gente, Laurindo? Ele gravou bastante como ator. Bom, teve o filme Labirinto, que ele faz também a trilha sonora, e teve o Fome de Viver com ele também, que é de história de vampiro, que talvez seja aí que começou a decadência dos vampiros, né? Que os vampiros eram mais assustadores antigamente, né? Quando começam a botar o Tom Cruise e o David Bowie de vampiro, dá uma desmoralizadinha nos monstros maus, né, caramba? Mas esse Fome de Viver teve mais alguns filmes, sim. A gente pode tentar puxar, eu acho que seria interessante a gente puxar na Wikipédia. De qualquer maneira, como a gente diz, é um cara inovador, tem história com um filme com ele, que é com a Christiane F., né? Que a Christiane F. era, gostava dos discos, fanzaça aí, ó. Assim, e é meio que usado como símbolo da decadência das drogas da garota, quando ela troca os discos do David Bowie, que ela usava as drogas para viajar no David Bowie. E aí ela vende o disco do David Bowie, foi a última etapa antes de começar a se prostituir. Então, tem isso, até tem esse simbolismo, certo? Quando você se afunda nas drogas, as coisas que te faziam feliz, que te faziam curtir a droga, você também vai perder. E no fim vai sobrar só ela, certo? Tem esse simbolismo, que é um filme de denúncia quanto à situação da droga na adolescência, etc. A Christiane F., um filme interessante, bem interessante mesmo. Eu acho um filme legal. Então, e aí teve esse, ó. É isso. O primeiro grande papel de Bowie, O Homem que Caiu da Terra. Ele fez aparições em filmes de vanguarda, depois o Furiô, Em Nome da Honra, em português, que é um filme também que ele participou, é verdade. Pois é, o que eu tô lendo aqui foi... Tô lendo aqui... Tá aí, Última Tentação de Cristo também, ele participou do Martin Scorsese. E naquela bomba Zoolander com o Ben Stiller, que... E aqui a última participação, O Grande Truque. Eu não achei aquele Fome de Viver, depois eu vou confirmar, principalmente se eu não tiver certo. Ah não, The Hunger, certamente é esse, né? No mesmo ano que fez o Furiô, ele fez esse The Hunger, que é do vampiro, então é Fome de Viver, é isso aí mesmo. E parece que tem um filme que ele vai participar ainda, ou, tá, ou já participou, que o texto é meio velho, Auguste. De qualquer maneira, fez alguns filmes. E continuando aí na vanguarda, no questionamento. E no questionamento em relação às drogas também, né? O Velvet Underground. Inclusive, essa música primeiro que a gente vai tocar é o I Won't Wait for the Man. Que é o cara esperando o comerciante, esperando o traficante de droga dele, certo? E tem a Heroin, que a gente não vai tocar, muito comprida e tal, mas que vale a pena ouvir, que uma ode à heroína e tal. De qualquer maneira, o pessoal era bem junk, viu? O pessoal do... O Heroin Run, que vai ser a segunda música, também fala de drogas. E tem esse tema meio permeando toda a história. O pessoal, tudo, heroína, né? Heroína poupa poucos, né? Então todo mundo passou sua cota de reabilitação, tudo mais. De qualquer maneira, faz um som muito interessante. O Velvet Underground, som original pra caramba, certo? Um rock bem divertido. Eu gosto bastante. Gostas de Velvet Underground? Opa, caralho, velho. E massa, nosso visitante do estúdio gosta de Velvet Underground. Que sorte dele. E do Bowie, você gosta? Bowie também, cara. Grande, cara. E do T-Rex? T-Rex também, bota um som pesado aí. Ah, então vai agradar o cara geral e também, certamente, Secos e Molhados. Todos gostamos de Secos e Molhados. Secos e Molhados, claro. Então é isso aí, agradando geral, pelo menos aqui na cabine. A gente vai pra Velvet Underground, é isso? Beleza. Aqui na nave espacial da Capivara, vai rolar o Velvet. Só pra terminar aquela conversa aqui, né, que a gente começou o programa falando, né, que é uma conversa um pouco barra pesada, mas é importante ser falado, porque o que os caras estão fazendo é pesado, né? E aí quando a gente falou dos articulistas da Folha, a gente falava também do Vinícius Mota, né? O cara escreveu ontem, segunda-feira, aqui na Folha, um artigo intitulado Os Bebês da USP. Então, se você quer saber como que um texto fascista é escrito hoje, atualmente, assim, de forma disfarçada, vamos dizer assim, você vai lá e procura, tenta ler esse artigo, saiu ontem na Folha, Os Bebês da USP, Vinícius Mota. Tem uns trechos aqui que é explícito, né, a posição do cara. Olha o que ele fala aqui, ó. É triste testemunhar a decadência sem elegância que se entrega à Faculdade de Filosofia, rebatizada de Fefeleche. Deixa-se permear por grupelhos semi-alfabetizados e violentos que impõem a sua agenda sem encontrar resistência à altura. Encanta-se por um bordão do passado, mera forma sem conteúdo. Quando chama pela saída da PM do campus. Profundo em isso que ele falou. Mera forma sem conteúdo. Profundamente falso, na minha opinião, certo? Existem razões para se pedir a saída da PM do campus. E a ideia do cara e de boa parte da imprensa é realmente, antes de discutir as ideias do pessoal, certo? E colocar a sua posição, é desqualificar, certo? Mesmo numa... Imagina o que o Notícias Populares não faria com isso, né? Se a Folha de São Paulo sobra a Folha de São Paulo. É, dedica espaço, certo? A um sujeito que se expressa dessa maneira em relação a uma coisa séria, certo? E é séria toda a discussão envolvida, como disse o Gaúcho, acima da questão das drogas ou não. Tem todo um histórico de repressão policial, tem vários pontos a serem discutidos. Querer botar a discussão tão pra baixo como o senhor Vinícius Mota fez, eu considero absolutamente equivocado. E não obstante, o cara continua aqui falando, né? A polícia representa a tirania? Ele pergunta. Aí ele responde: ou a força legítima que mantém a ordem na democracia? Defendem-se privilégios no campus. Por que razão mágica alguém pego com maconha ali não deveria ser levado à delegacia? Quer dizer, o cara, além de, né, desqualificar totalmente a discussão que se faz, que os estudantes têm feito, né, da presença da PM no campus e da autonomia universitária, enfim, o cara ainda defende de uma forma que a gente não sabe, não dá para acreditar que o cara é ingênuo, né, em defender a democracia burguesa. O cara, ele tá partindo de um na filosofia, né, dos filósofos do século XVIII ali, que a gente sabe que, pô, cara, entendeu? O mundo mudou, bicho. Se você acha que realmente a democracia burguesa é uma forma de organização onde todos têm uma parte igual, né, de participação e de tomada de decisões, beleza, cara, sinto muito. O que a galera está discutindo lá é exatamente o inverso. E as discussões que têm sido feitas nessas ocupações, né, que a gente está falando, que começou na Tunísia e rebateu aqui em São Carlos, cara, tudo nesse ano, é justamente sobre isso, quer dizer, sobre a política, né, sobre a nossa vida, sobre como fazer com que a gente tenha autonomia, né, cara, para gerir a nossa própria vida, porque o que a gente tem visto, né, cara, nesses últimos anos é cada vez menos isso, cada vez menos autonomia, né. E aí é lógico, tem as premiações com consumo, com os iPods da vida e tudo mais. Não que a gente não queira ter os confortos, né, que a vida nos oferece, que a tecnologia nos proporciona, mas não é só isso, a questão não se resume a isso, né, cara? Quer dizer, não é qualquer espoliação a troco disso, não queremos, saca? É uma questão de autonomia, de dignidade, um pouco de, quer dizer, senão perde o sentido, né, cara? Já perdeu o sentido faz tempo e é muito legítimo se questionar isso, né? E o desserviço que esse senhor presta, né, o Vinícius Mota, é justamente de desqualificar esse questionamento, né, que a juventude tem feito, e não é só aqui no Brasil, né, cara? Bom, temos que averiguar esse dado, mas segundo o nosso amigo aqui, houve caso de aumento de criminalidade em campos universitários que permitiram a entrada da polícia. Não significa necessariamente que vai haver... O pessoal também tem uma ilusão fascista de que se a gente vai colocar um policial, mais um policial, mais outro policial, mais um posto policial, vai acabar o roubo, o negócio, ou vai acabar todos os crimes. A gente tem uma coisa acontecendo em São Carlos, já que a gente está discutindo, vamos discutir mesmo, é o dia certo. A cidade está praticamente virando um conglomerado de condomínios fechados, certo? Coisa que tinha pouco em São Carlos. E assim, eu vou te dizer um negócio, eu vou te dizer sério, se você tiver dinheiro e tiver um condomínio fechado e que você tem a garantia de 100%. Que você nunca será roubado, então compra uma casa lá. Mas não, você vai chegar, vai ter uma ilusão de segurança, que quando se desfizer, talvez seja até pior, porque aí tem ressentimento a mais envolvido, certo? Entra outro tipo de ladrão lá dentro, pode acontecer até coisa pior, certo? E você aumenta essa sensação de todos contra todos, de alguns contra os pobres, certo? E numa sociedade profundamente desigual, não creio que é se cercando que você vai, e não indo em outro lugar que não seja o shopping center, lugares fortemente armados, fortemente policiados, que você vai resolver algum problema, certo? Na verdade, você vai diminuir a sua vida, vai diminuir a chance de uma vida decente para todos. Então, essa ilusão autoritária é perigosa, é incentivada, sim, pelo Vinícius Mota, apesar de que certamente ele deve estar recebendo cartas, muitas de apoio e algumas contra, e as contra ele vai dizer: não, eu sou um democrata, os autoritários são os alunos da USP, etc. Coisa que já foi discutido no texto que eu falei no começo, certo? Que existem vários usos políticos e aí o capitalismo usa de forma política muito a universidade, de forma legal, através de de financiar os laboratórios, ou seja, dar uma merreca enquanto e botar a universidade para funcionar para o capitalismo, certo? Então, temos que o buraco é bem mais embaixo e vamos ver o que isso vai dar. E lembrando que, não queremos, né, viver num bunker, não podemos viver num bunker, quer dizer, isso não é uma alternativa viável, não é uma saída, não soluciona nada, só agrava o problema. E é um pouco isso, quer dizer, e aí você tem que aguentar esses caras com um discurso barra pesada desses. Esse cara se intitula, ele provavelmente ele é o porta-voz da democracia, né, cara? O que a gente entende quando lê o texto dele é isso, quer dizer, o cara, ele é democrático, né? O pessoal que questiona a sociedade atual que não é. Então, pô, cara, eu não sei mais o que é democracia. Quer dizer, democracia é um termo muito complicado, né, cara? Você fala, porra, você vê, são várias atitudes extremamente autoritárias, né, cara? Quando não de violência explícita mesmo. É só a gente ver a guerra do Iraque, por exemplo, do Afeganistão, a invasão da Líbia também. Quer dizer, em nome da democracia. Da democracia que a gente sabe qual que é. Democracia que é essa, né? Democracia liberal, burguesa, enfim. Mas a gente acredita em relações democráticas, talvez, não sei, entendeu? As relações, elas são conflituosas mesmo, não acredito num consenso universal, os interesses são distintos, é bom que os interesses sejam distintos. Agora, o que a gente não pode é perder essa possibilidade realmente de resistir, cara, porra, de discutir a coisa, velho, senão é todo mundo obedecendo e acabou, saca? Não somos cordeiros, saca? Senão porra, acabou, entendeu? Perdeu o tesão, cara. Não, e essa história, a democracia burguesa, ela existe uma frase que diz que é uma porcaria, mas é a melhor coisa que já inventaram. Pode ser, porém ela é muito pouco. Ela não deu conta, não está dando conta do problema ecológico, por exemplo. Não dá conta de garantir liberdade de expressão a todos. Existem grupos, vide Berlusconi, que agora, depois de ter feito o diabo na Itália, parece que vai cair, certo? Mas lá é uma democracia, certo? O Berlusconi comanda a mídia, como aqui nós temos a mídia comandada muito pela Globo. Então, quer dizer, essa democracia também não garante plenamente os direitos individuais, certo? Também não estamos, pelo amor de Deus, dizendo que isso aqui é a mesma coisa do que era antes de 85, né? Antes de 85, sem dúvida, era pior. Pelo menos a gente está conseguindo ainda falar aqui, certo? Apesar de não ser respeitado o nosso direito de livre expressão com as rádios livres, certo? A gente pelo menos não está com a perspectiva de realmente de ir pro pau de arara amanhã por estar aqui falando isso, certo? A gente pode ter algum problema e, certo, vamos ser chamados de problema, vamos ser alvos do Vinícius Mota, mas ainda não vamos pro pau de arara. Tem ganhos, claro que tem ganhos na democracia burguesa, mas a gente tem o direito de dizer, é muito pouco uma democracia que mantém 1 bilhão de famintos no mundo, mais de 1 bilhão de famintos no mundo, que mantém jornadas de trabalho absurdo, que mantém o pessoal numa semi-escravidão. A gente tem o direito democrático de tentar arrumar canais, já que a Globo está fechada, a Bandeirantes está fechada, a mídia oficial está fechada, de achar caminhos para se expressar, caramba. Que seja invadindo uma reitoria do jeito que foi feito, ao contrário do que foi dito, não foi um processo violento. A gente não ouviu falar. Você acha que se tivesse alguém machucado, não teria saído na imprensa pra caramba? Não. Os alunos têm um nível de agressividade e tem muito de cabeça no lugar. Não é um grupelho autoritário e semi-alfabetizado, como disse aí, alto lá. De formas que continuo mandando o apoio, sabendo que precisa ser discutido todo o movimento, etc., o pessoal da FEFELESH. É isso aí, então vamos continuar aqui com a nossa programação. Agora a gente vai tocar então um pouco do Velvet Underground, que antecedeu ali o Bowie, né? A banda estadunidense, teve a participação do Andy Warhol, que não tocava na banda, mas ele era meio que cabeça, se não me engano, escreveu algumas letras. Fez o desenho da capa desse disco, que era uma banana, enfim, tinha toda a estética do cara. Ele colocou a Nico ali também, né, na banda, enfim, em altas histórias. E com certeza o Bowie ouviu e fez uma antropofagia em cima disso. Então a gente vai tocar um pouco do Velvet aí pra vocês. É isso aí, 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Esse aqui é o programa Pérolas aos Poucos. $6 in my hand, up to Lexington, 125, feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey white boy, what you doing uptown? White boy, you chasing all women around. Oh, pardon me, sir, it's furthest from my mind. I'm just looking forward to dear friend of mine. I'm waiting for my man. He comes, he's all dressed in. We'll be right back. Teenage Mary said, Uncle Dave, I saw my soul must be saved. Gonna take a walk down Union Square. You never know who you're gonna find there. You gotta run, run, run, run, run. Take a dragon too. Run, run, run, run, run. Gypsy death in you. Tell you what to do. Margarita Passion, I had to get her fixed. She wasn't well, she was getting sick. Went to sell her soul, she wasn't high. Didn't know things she could buy. She would run, run, run, run, run. Take a dragon too. Run, run, run, run, run. Gypsy death in you. Tell you what to do. Hobnail boots wrapped around her toes. When she turned blue, all the angels screamed. They didn't know, they couldn't make a scene. She had a run, run, run, run, run. Take a jacket too. Run, run, run, run, run. Gypsy to death in you. Tell you what to do. The trolleys down to 47. Figured if he was good, he'd get himself to heaven. Cause that a run, run, run, run, run. Take a jacket too. Run, run, run, run, run. Gypsy death in you. Tell you what to do. Choices of his fate set themselves out upon a platform to choose. What had he to lose? Not a ghost bloody country all covered with sleep, where the black angel did weep. Not an old city street in the east. Gone to choose. And Warren Ring's brother walked on through the night with his hair and his face long along spent it cut from the knife. GT. The rally man's patter ran on through the dawn until we said so long to his skull. Shrill yell. shining brightly red-rimmed and red-lined with the time fused with the choice of the mind on ice skate, scraping chunks from the bills. Cut mouth bleeding razors, forget him, the pain antiseptic remains. Cuckooed by, so you fly to the cozy brown snow of the east. Gonna choose again. Sacrificials remain, make it hard to forget where you come from. The stools of your eyes serve to realize fame. Choose again. And Robin is refrain of the sacrilege recluse for the loss of a horse with the bowels and the tail of a rat. Come again, choose to go. And if Epiphany's terror reduced you to shame, have your head bobbed and weep. Choose a side to be on. And if the stone glances off, spit didactics into a the color of mouse trails on screen. Try between if you choose. If you choose, try to lose for the loss of remain. Come and start the game. I chi-chi, chi-chi I. Chi-chi-chi, kata-ko. Choose, choose to choose, choose to go. me. Taste the whip in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Colors made of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash, girl, child in the dark. Severin, your servant, comes in bells. Please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. É isso aí, 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Esse aqui é o programa Pérolas aos Poucos. Vocês acabaram de ouvir aí o som do Velvet Underground. Vocês ouviram as músicas... Cadê aqui? Exatamente. I'm waiting for the man. Run, run, run. The Black Angels Death Song. E essa última que acabou de tocar, Venus in Furs. É isso aí. Sequência agora do programa, a gente vai pegar um pouco do T-Rex, né, Laurindo? É, rock and roll de muita qualidade, que cuja o espírito andrógeno faz o David Bowie parecer um careta quase, né, cara? Os caras capricham no, na maquiagem lá. E fazer um puta de um rock and roll legal, bacana, cara, eu gosto. Antes da gente botar o som pra tocar, o camarada aqui tinha uma sugestão aí de filme pra dar pra galera aí, que tem a ver com as discussões que a gente fez aí ao longo do programa. E aí, pessoal, ouvintes da Capivara. A sugestão aqui é de um filme de 1988. Cadê aqui? O diretor chama John Carpenter. O filme é They Live. É a história de um homem que acha um óculos que até então ele não sabe, mas esse óculos pertence a extraterrestres. Quando ele coloca esse óculos, ele consegue ver os extraterrestres que eles vivem, e eles são disfarçados de humanos. Eles estão disfarçados de humanos e vivem entre as pessoas. Quando ele bota esse óculos, ele consegue ver quem são os ETs. E quem é gente mesmo, quem é humano. E mais, esse filme fala de mensagem subliminar, né? Tem uma cena, se eu não me engano, que ele vê um outdoor da Coca-Cola, aí ele coloca esse óculos e ele vê a frase, a palavra obedeça. Então é um filme muito legal aí pra vocês verem. 1988, They Live. Legal, acho que tem tudo a ver, né, cara? Meio que sintetiza um pouco essa a discussão que a gente fez com o Bowie também, com essa coisa dos ETs, da coisa espacial, desse olhar de fora para a sociedade, né, cara? Que essa perspectiva, olhar de fora, às vezes facilita um pouco, né? O Nietzsche que falava, que quando a coisa está muito confusa, tentar tomar uma perspectiva de longe, né, cara? Como se estivesse no topo de uma montanha olhando para a bagunça lá embaixo. É, o nome em português do filme é Eles Vivem. É isso aí, They Live. Então vamos aí agora ouvir um T-Rex. É isso aí, continue na frequência 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Well, I got a little baby jewels upon her lip. Well, I got a little baby jewels upon her lip. Her hair's like a river, it's fast and slowly drips. As a panther with silver fur. Howl, howl, howl, howl. Electric blue. Her thoughts are gold, her eyes electric blue. She sleeps upon the dreams of me and you. Do the rock, do the one intro. Do the rock. rama, do the one inch rug out. Do the rama, do the one inch rug. Do the rama, do the one inch rug out. Do it, do it, do it. Ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma. Dum, dum, dum, a dee dum, dum, ju, ju, ju. Dum, dum, dum, a dee dum, dum. Yes! Dum, dum, dum, a dee dum, dum. É isso aí, esse aí foi o T-Rex. Vocês ouviram as músicas Jewel e One Inch Rock. E aí agora, vamos ouvir aquele som que você sugeriu ali, que a gente pegou do YouTube? Sim, sim, Bauhaus, grupo menos, mais deprê talvez da face da Terra, apesar de que é bem questionável isso, que tem vários grupos deprê. Não deprê de ruim, pelo amor de Deus, deprê de dark pra caramba, né? São meio os pais do dark, não são? Bom, de qualquer maneira... Não sei, eu acho que são ingleses, não tenho certeza. E vamos ouvir então a versão deles para Ziggy Stardust. Exatamente, a música do Bowie, né? Os caras, pelo jeito, curtiam o mano. Tocando aí então Bauhaus. É isso aí, 96,1 Rádio Livre Capivara. É isso aí, então, vocês acabaram de ver o Bauhaus tocando essa música aí do Bowie, Zigstardust. E agora então vamos partir pro pro eco disso aqui no Brasil, né, cara, com os Secos e Molhados ali com o Ney, né? O pessoal pegou bem esse lance da androgenia, né, cara, de realmente ressignificar a coisa mesmo, quer dizer, romper com alguns padrões. Isso aí, putz, cara, se hoje é uma coisa difícil de fazer, você imagina ali no final dos anos 60, começo dos 70, né, cara? A coisa era bem mais barra pesada, a ditadura moendo. Esses caras, o pessoal foram muito corajosos mesmo, assim, era uma coisa de vida ou morte mesmo, né? Então, vamos aí de Secos e Molhados. É isso aí, pura, simples e boa livre expressão. Vamos, pau na jaca aí. Para ter coragem, quem tem a força de saber que existe e no centro da própria engrenagem inventa a contramola que resiste. Não vacila mesmo derrotado. Quem já perdido nunca desespera e envolto em tempestade decepado entre os dentes seguro. pura primavera. É isso aí, esses aí foram Secos e Molhados, com as músicas Primavera nos Dentes, Amor e Delírio. Músicas que traduzem muito bem aí o que a gente conversou hoje no programa, né, cara? É, com a delicadeza toda, né, da, não só da poesia, mas do, dos arranjos. E a gente vai terminar a música com o programa com uma música do Maltner, em parceria com o Caetano, mas antes o brother que estava aqui, mas que já foi embora, ele falou, não, já que hoje o programa de vocês está falando dessa coisa da androgenia, não sei o que lá, vamos tocar, por que vocês não tocam um Twisted Sister? E aí ele pegou aqui para nós uma música, eu não conheço essa banda para falar mais, mas enfim, a música se chama I Wanna Rock With Lyrics. E a gente vai botar pra tocar aqui então. E daqui a pouco a gente volta. Então vamos ouvir aí o Twisted Sisters. Isso aí, vocês ouviram aí o Twisted Sisters com I Wanna Rock With Lyrics. Não sei se a gente pegou, se o problema aqui é de cabo ou se a gente pegou uma música feita pra karaokê, mas o áudio, a voz não saiu, né? Uma pena. Fazer o quê, né? Faz parte, né, esses improvisos ao vivo. As outras coisas a gente tinha preparado, esse daí foi meio que espontâneo, a gente tentou organizar, não deu, mas beleza. Bom, vamos ficando por aqui, né, cara. Semana que vem vai ter programa, o Laurindo vai vir, talvez, eu provavelmente não, mas vai rolar o Pérolas aí. Semana que vem é a semana do contato também, né? Lembrando que a Capivara na segunda-feira vai fazer uma oficina de rádios livres aqui, enfim, vai montar toda a estrutura, a gente vai botar um transmissor para funcionar. Enfim, quem tiver interesse em aprender e participar, mesmo se quiser fazer programa aqui no coletivo, aqui na rádio, é super fácil, é só vir na reunião. Né, toda segunda-feira aí às 18 horas. Lembrando que segunda que vem, então, no evento do contato mesmo, vai rolar uma oficina de rádio, a gente vai discutir mídia, né, e tudo mais. Depois vai ter um sarau, enfim, vai ter cerveja gelada. Quem estiver por São Carlos, acho que é um programa bem legal. Né, lembrando também da nossa programação semanal, né, terça-feira às 18 horas, esse programa que vocês acabaram de ouvir, o Pérolas aos Poucos. Quarta-feira às 18 horas, o pessoal do Chimmy Nevers. Depois rolo às 8 o Som e Revolução. Quinta-feira, às 19 horas, o programa Octopus, com o nosso Invisível. E sexta-feira, meio-dia e 20, Samba da Terra. É isso aí, vocês também podem acessar o nosso blog, que é o radiocapivara.blogspot.com. E tem também o nosso perfil no Facebook, onde a gente também divulga as coisas, enfim. Tem várias formas, a gente está tentando ser o mais interativo possível. E é isso aí, vamos ficando por aqui então, né, Laurindo? Ficamos por aqui, mais um bom programa com muita discussão política. Espero que fique na memória de vocês, espero que vocês reflitam sobre o que a gente falou de certo, o que a gente falou de errado aqui. Formulem suas próprias ideias. Sei lá, manifestem-se no Facebook, manifestem-se no blog da rádio, certo? Esperamos um contato de vocês. E é isso aí. Então esse foi o Pérolas aos Poucos, 96.1 MHz, Rádio Capivara. E para fechar o programa de hoje, né, que a gente, enfim, discutimos vários temas, né? Na verdade, quer dizer, essa coisa, o que aconteceu ontem na USP marcou mesmo, né, cara? A cobertura da mídia também, quer dizer, não teve como não tocar nesse assunto, mas enfim, e eu acho que está relacionado também com essa coisa dos fascismos que a gente discutiu, e está relacionado de certa forma também com a obra do Bowie, né, cara, que foi o nosso disco base de hoje, que é uma, quer dizer, uma vida antifascista ali, né, uma música antifascista. O cara tentou, né, quer dizer, como não ser, né, fascista, quer dizer, como tentar essa, uma vida mais autônoma, né, cara. Então, para encerrar, a gente escolheu aqui uma música do Maltner, em parceria com o Caetano Veloso, do disco Bomba de Estrelas. A música se chama Cidadão, Cidadã. E acho que ela vem muito a calhar, acho que tem tudo a ver, foi uma sorte mesmo, um achado, um insight também, né? Que a gente tinha pensado na música muito antes, quer dizer, do programa, de ter rolado toda essa conversa que rolou, que não foi programada também, enfim. Então vamos terminar com essa música aí. Quem estiver ouvindo, a gente pede para que preste atenção na letra, que é uma letra muito bacana. Acho que os caras resolvem muito bem essa coisa do que é público, do que é privado, sei lá, saca? Do que é de interesse individual, do que é coletivo, quer dizer, de respeito também, enfim. Várias coisas, acho que a música ela fala por si só, né? Isso aí, então. Ficamos por aqui. Esse aí foi o Pérolas aos Poucos, 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Como é natural o voo da borboleta, assim como falta uma mão numa neta, assim como não acho nada de anormal no fato de você ser troca-letra. Acho que você deve ser diferente. não como toda gente, mas igualmente ser gente, como toda essa gente deste país, continente e de todo o planeta. Como é lindo o pirata, apesar de ser bermuda, com uma mão segurando a mão do grumete e com outra a luneta, dizendo é natural que os anjos do juízo final toquem trombeta. Vieram pelos espaços os anjos do Senhor e desceram como paraquedas azuis e transparentes no meio do campo de batalha, que era televisionado 25 horas por dia via satélite a cores, e no meio do sangue e da gasolina dos horrores tocaram suas trombetas e derrubaram a muralha de Jericó. Quem a não ser o som poderia derrubar a muralha dos ódios, dos preconceitos, das intolerâncias, das tiranias, das ditaduras, dos totalitarismos, das patrulhas ideológicas e do nazismo universal? Acho que todo cidadão, ou cidadã, deve ter possibilidades de felicidades do tamanho de um super Maracanã. Deve, pode ser azul, negro ou cinza, sorridente ou ranzinza, verde, amarelo e da cor vermelha. Deve-se somente ser e não temer, viver com o que der e vier na nossa telha. Vivamos em paz, porque tanto faz gostar de coelho ou de coelho.